vento de perdida, maldade até dar, pequenos crimes. Histórias em câmera lenta, o baile voltou e nós se empolga. Com o menor que não rodou, mexeu com droga na RJ no 90. A equipe agita, CZ destrói. Vitória sem playboy e pega a mina. Rap das armas, caralho, funk com axé. Blondo no bigode ralo, nós ama Nike é. 2003, Lapa, rimando com gosto. Perco, ganho batalha, mas guardem meu rosto nos arredores do posto. A boemia prevê, no berço da malandragem. Vai nascer um monstro numa margem, traz a profecia. 21 do 12 do 12, viva as poesias. Rodas de rima, cantam os versos e coro meses depois. Pirata vê brilhar ouro, nós é estouro. Do bilhete, o que for de rei, mão, li ao macete no jogo. Tudo bom, recorde, primeira banca forte do rap. Que tem boca fala o que quer, mas uma bolada é o hat. Boa semente pra bendita cor. Leito, homem do ano, louro no volume. Corta, K47, é a K, Felipe Red nas favelas. E dona da FR em todas elas. Mas segue o horizonte, topo quem tá na correria e faz por onde. E ainda é cedo, tenho muita munição pra repor. Negou, chuva de glória, a história só começou. Blim blim no jogo, imprimo o ritmo. Nunca elitista, capitalista convicto. Sem hipocrisia, papo reto grande. Pai de família, chefe avante, eu sigo. Nós seguimos bem. Siga sem medo. Basta acreditar e o mundo vai ser melhor. Eu amo minha vida e o mundo vai ser melhor. Basta acreditar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. O tempo passa ao nosso favor. Nós fica mais e mais afiado com o tempo. Tipo vinho. Vida longa, gês, baby. Errar também é caminho. Siga sem medo, faça você mesmo, amor. Basta acreditar. Siga com fé, o mundo vai ser melhor. Eu amo minha vida. Oh, oh, oh, yeah. Basta acreditar.